mais pro tempo fazer esquecer minha primeira história de amor. Quero afagar as suas mãos. Os Beatles cantavam assim. Acho que falavam pra você e pra mim. Minha memória é o filme que eu vejo outra vez. E a vida não consegue apagar. Bancos da beira-mar, buscando sombras pra se esconder do luar. Na porta da escola de manhã, passava pra combinar. À noite, humilde, cheio de cinema. No escuro é melhor pra namorar, tremer na cabeça. Como era bom se amar na sessão das dez. Mas se eu pudesse um dia te ver outra vez, na mesma esquina e o mesmo jardim, juntar a turma pra dançar canções que nem tocam.